O assunto a ser tratado aqui hoje é o amor e suas dimensões. Bom, falar de amor, para alguns até pode ser fácil, para outros pode ser muito difícil, porque é alguma coisa bastante particular, o amor. Existe o amor filial, o amor paternal, existe o amor maternal, existe o amor de um amigo para um outro amigo, que de certa forma existe um afeto, onde existe afeto, existe amor. Mas o que realmente é o amor? O que realmente é o amor? O amor, esse sentimento aberto, esse sentimento em que a gente tem que se esquecer de todos os interesses que às vezes vêm por trás daquilo que a gente chama de amor, e ser verdadeiro nessa questão do amor. Será que o amor e suas dimensões, será que existe uma forma, será que nós conseguimos, na nossa vã filosofia, a nossa maneira de enxergarmos as coisas, ou de catalogarmos ou de classificarmos, que nós somos acostumados sempre a medir tudo, tudo é mesurável, tudo tem suas dimensões, tudo está certo, certinho no seu lugar. Será que o amor pode ser mesmo classificado ou catalogado em suas dimensões? Quer dizer, na minha opinião, os tipos de amor, a quantidade, não seria quantidade, mas a qualidade desse amor vai de cada um de nós. Porque ou você sente amor ou você não sente amor. Ontem eu tive a oportunidade, como muitos outros tiveram a oportunidade, grata oportunidade, de assistir lá no Clube Independente uma palestra, né, com Isaías Claro. Até tem a propaganda da palestra aqui. Então ele é um palestrante espírita. E eu lembro ontem que ele falou muito sobre a questão do errar ou do acertar, mas são palavras que ele falou lá, que quem ama de verdade, acerta sempre mais do que erra. O amor incondicional e irrestrito, o que é amor incondicional? Que não mantém condições, que não precisa ter condições, não tem condições. Não precisa ter condições para eu amar. Ele é incondicional, irrestrito. O amor irrestrito, que ele não se restringe a algo ou alguma coisa ou alguém. Esse é o amor que Deus tem para com nós, seus filhos. Aqui, independente de raça, independente de credo, independente de ideologia política, independente de preferências sexuais, Deus ama seus filhos de igual forma, todos da mesma forma, não importa a religião e não importa aquilo que nós pensamos, tanto o cristão como o católico, o cristão, o muçulmano, o judeu, talvez tenham ideologias religiosas diferentes, mas o amor de Jesus, de Deus, nosso Criador, né? Ou de Jesus também na época, é incondicional e irrestrito. Será que nós conseguimos realmente classificar algo a respeito, então, hoje do amor? Eu acho, na minha opinião, que se nós quiséssemos ter um exemplo, e que às vezes a gente sempre precisa de algum exemplo para pegar e se situar em algo ou em algum lugar, em alguma coisa. O amor de Deus para com nós, ele é parecido, eu diria, já li isso em algum lugar, não me lembro onde, ele é parecido com o amor de uma mãe para com seu filho ou sua filha. Se existe alguma coisa que nós podemos comparar com o amor irrestrito, incondicional de Deus para com nós, é o amor de uma mãe, não do pai, vejam bem, de uma mãe para com seu filho ou sua filha. Esse sim É o amor incondicional, irrestrito, aberto, o amor verdadeiro, o amor que nada vê de ruim em seu filho, o amor que sempre ajuda, o amor que existe desde o momento em que foi concebido, que está em seu ventre e que depois ela ganha. Quer dizer, o amor de Deus para com nós, seus filhos, realmente é parecido com essa mãe que ama esses seus filhos. O pai já é diferente. Ele tem uma outra ligação com seus filhos. O amor do pai é paternal e o maternal são diferentes. Então, vejam bem, isso aqui não precisa... Isso é a opinião minha e talvez alguns possam achar que talvez podem até discordar. Mas o amor da mãe para com os seus filhos é aquele amor que atinge todas as dimensões. Se nós queremos ter realmente uma explicação do que é o amor e aonde está o amor e suas dimensões, nós só temos que pensar o seguinte: o amor de uma mãe para com seus filhos. Esses dias, de vez em quando a gente é obrigado a assistir certas coisas na televisão que a gente até não devia assistir. Mas a gente assiste porque às vezes a gente está assistindo o Jornal Nacional, isso e aquilo, então aparece, até tempos atrás aparecia todas aquelas atrocidades que aconteciam nos presídios, né, em Natal, no Belém, em Manaus, e aqui em Porto Alegre também, no presídio central. Todas aquelas atrocidades com pessoas que talvez não fizessem parte daquela falange de... De pessoas que têm um certo tipo de tráfico, falanges diferentes, uma com um nome, outra com outro nome, e aqueles que não concordavam com uma, eles simplesmente pegavam, cortavam o pescoço, e apareceu na televisão coisas assim abomináveis. E eu tive a oportunidade de ver também o sofrimento da mãe, ou das mães, dessas pessoas que foram sacrificadas dentro daqueles locais lá. Gente, é uma coisa assim extremamente pesarosa, é uma coisa pesada, porque o amor de mãe é um amor que não enxerga se o filho está dentro de uma cadeia, se ele está dentro de um presídio, se ele está dentro de uma igreja evangélica ou dentro de um centro espírita. Para essa mãe, ele vai continuar sendo seu filho querido, não importando de forma alguma se ele cometeu ou não cometeu atrocidades para estar lá naquele lugar, no local lá. O amor de mãe, ele é total e irrestrito. Então, eu lembro da palestra de ontem, quando ele dizia que quem realmente tivesse condições de amar mais, de abrir seu coração, de colocar o amor, abrir o seu coração e amar realmente as pessoas, não só um amor, digamos assim, para de um filho para o pai, do pai para o filho, não, mas um amor assim para todas as pessoas. Ele vai começar a errar menos, porque ontem o tema da palestra era a questão dos acertos, né? Acertos e os erros que nós cometemos, que é impossível nós vivermos nesse planeta de provas e expiações que nós vivemos, né, no atual plano que estamos, nós não cometermos erros. Errar é humano, ele disse. Errar uma vez é humano. Errar duas vezes o mesmo erro seria burrice. No caso dele, lá o Isaías, claro, ele disse assim: não, errar a segunda vez é humano também. O importante é nós termos a capacidade de se levantar e pedir perdão. Só pedir perdão, pedir desculpas, sem justificativa. Quando nós tivermos essa capacidade de não justificarmos o nosso erro, abrirmos nosso coração e realmente colocarmos para fora A ideia de que, bom, eu errei, me desculpe, me perdoa. Bom, isso já é amor. Então, a gente erra mais ou a gente acerta mais? A gente ama mais ou a gente ama menos? Então fica aqui uma proposta de reflexão, né, sobre essa questão do amor, que ela é bastante individual às vezes. Existia um grande filósofo, tal de Leibniz, que ele teve um seminário, depois ele saiu do seminário e ele se tornou um grande filósofo, e ele escreveu o Discurso da Metafísica. E eu, quando estava na faculdade fazendo curso de filosofia, eu tive que fazer um trabalho sobre a questão do amor em Leibniz. Bom, quando ele fala do amor de Deus para com seus filhos, chega até a ser emocionante aquelas palavras, aquelas linhas, aquelas páginas, sobre a maneira que ele coloca, de que nós, é difícil nós descobrirmos, que vai ser demorado para nós descobrir o que é o verdadeiro amor de Deus para com seus filhos. A grandiosidade desse amor de Deus para com seus filhos. E quando ele diz seus filhos, são todos os filhos. Todos os filhos. Todos nós que estamos aqui dentro, todos os outros que estão lá fora, todos aqueles que estão em nos outros países, todos aqueles que não estão sofrendo e todos aqueles que estão sofrendo. É difícil nós tentarmos compreender, segundo Leibniz, o que realmente é esse amor de Deus para com nós. Obrigado.